no localizador da dessa. Bruno 62, sente do tráfego, continue aproximação, pistão no zero, vento no 60 graus 089, sem favor, pista livre, gol no 162. Sim, na sua escuta. Controle de 653, a partir do presente instrumento, está mantendo 2 mil pés sobre detonação. Tente, Gigo 53. Salvador, bom dia, voo no 250, passo 220, DF ao 150, voando Bomédia. Tente, voo no 250, aciona identificação, vê se mantém a nível de voo 120. Identificou ao 120, no 250. IV 53, curva à esquerda, proa 280. Aguarde próxima proa para interceptar final do procedimento. Seu limite será radial 330 do Oeste de Salvador. Caso de falha, reassuma na proa de Dune, chame torre no 9.95. 280, o limite é 300 do VOR. Limite é 330 do VOR, GIV 53. RZ, 53. 19, 1, decolou os 28. Chama agora o controle, 1208, bom dia. 208, bom dia. 1162, pulso autorizado no 0, vento 1,50 graus, 089. Tá ok, autorizado pouso, baixado, travado, golo 1162. Tá bom, Doppler, tá 340 aqui. Reaching 06042. Azul 4082, descend flight level 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Clear 402, descent to 4,000 feet, altimeter setting 1016. 4,006, Azul 3091, pode voar posição SAM para evitar formações? É 3191, autorizado SAM para desvio de formação, confirma a PRO e quantas milhas? 110 é a PRO por 20 milhas. 20. Tem condições depois de desvio reassumir a PRO de SAM, ou a 3191? Afirma, pode dar para voar SAM. 6200, chame torre, 198 decimal 95. 295, ótimo. Gente, Vitor Odeon Delta confirma mãe de seco? Porto seco, senhorita. Gente. 4,000, 4082. Azul 4G82, descent 2,000 feet, assume intercede 1016, informe an helicopter over Duna. The vicinity of Duna position, maintaining 500 feet for Robinson 44. Right, as for 0 2 2006, right, clear the ILS. Affirmative, Azul 4082, clear ILS, final ILS approach, report established on localizer course. Report established, Azul 4082. Gol 0 vai atingir 120. JV53, curva à esquerda. Proa 2, 2, 245. Confirmando proa 245. Aguarde proa final para interceptar o curso localizador. Limite será o VDMAC 1005. Bono 250, aqui já 150. Bono 250, EBOMED intercepta a chegada da BOMED 1, não deixe manter a nível de voo 050. 050, BOMED, BOMED 1, 53, curva à esquerda, proa 185. Limite será VDMAC 1005. Caso de falha, assume na proa de duna e chama a torre no 1395 para completar o procedimento LSX-8. 185, a informação permanece, caso de falha, duna na frequência da torre. 350, reduza para 2109. 2109, no 2. Azul Force 82, contact tower 118.95. 1895, Azul Force 082. Sobrevoo no Porto Seco, vá com proa da Ilha de Amarelo, Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, mantém-se sob regra de voo visual 500 pés. Visual 500 pés, Hotel Delta. Sol 33, direita Sol 12.9. 12.9, boa. E 53, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 145. Reposta estabilizada. Aeronave que precede, 1.60 nós de ground speed a 4 milhas da cabeceira. Embraer 1.0 da Azul. 1-4-5, para entrar para frente. Posta avisado, Diego 5-3. It's Jules. Clear to land running on 0-1-6-0 degrees, 1-4-9. Clear to land runway 1-0-0-4-0, it's Jules. Controle 9-1, no chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 2235, 125, obrigado. Uno 250, informa o tráfego do IP7, passando Duna com Uno 30 nós de ground speed. Tipo é um hotel 25 Bravo Mike, aeronave do jeito. Assim, Channel 250, descendo aos 50, mantendo 210 de cada. Voo 1250, isso é para 3 mil pés, hoje do altímetro 90 no meio, reduza para 200 no meio. Ok, 3 mil no 0 no meio, 200 no 253. O G53 estabilizado. G53, chame torre, 198 decimal 95. Chama torre, obrigado pela acompanhação. Oi, o G53. G53, 2. Sinal ILS, para o sinal, informa que vai para o parque civil. Ciente. G53, continua a aproximação, informa que está livre. Vai para o parque civil, ciente. Azul 4082, underground at 36, call the call ground control 121.9. That's what I have, thank you. Quinze, mantém posição agora. E 53, confirma o visual campo. Afirmativo, visual. 253 autorizado, pouso pista no 0, vento 160 graus e no 4 nós. Livre, pouso no 0, jeito 53. 1250, inicie redução para 1970 nós. 1270, 250. São do pátio. Confirma a mensagem? A Israel está solicitando o tempo de permanência no solo para definição do pátio. Uma hora. Gente. Uno 250, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS, que surge e pode estabilizar. 2 mil, livre LS, estabilizado no 250. Índia, após a decolagem, mantém por até 3 mil pés. Com Índia, tenta possível gerar turbulência para a nave, pousando 1-0, autorizado a decolar, pista no 7, vento 1-5-0 graus, 1-5-9. Estabilizado no 2-5-0 da Gol. 2-5-0, confirma estabilizado, foi elétrico? Afirmativo. Gol no 2-5-0, chame torre, Salvador, em 1-8, decimal 95. 1895, seu obrigado, boa tarde, 1250. 53, São Luís 41, no livro à direita, São Luís 2249. Livro à direita, 2249. Oi, bom dia, 1250, passou a dona, estabilizada, aliás. Cono 250, continua a aproximação, formar a pista livre, confirma, já avisou ao campo? Negativo, senhor. Teste, é após dona. Avisual, 1250, 2000 pés. 1250, autorizado, pouso pistando 0, vento 150 graus, 14. Livre pouso, gol 1250, 10 no meio. Queen, já, decolar 242, mantém pronta 3000, chama controle 20.8. Mantém 3000, até 3000, controle 208, Romeu, é Queen. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Romeu Eco Índia. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, contato radar na decolagem, saída Momo após direto, nível de voo 060. Mantenha a proa de decolagem até 3000 pés, após iniciar a curva à esquerda. Mantenha a proa até 3000 pés, após curva à esquerda, em acesso para o 060, cumpre a Momo, Romeu Eco Índia. Essa via para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 6, realizado final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado. 962, autorizado via para 2000 pés, autorizado em LS, gol no 962. Guardião 01. Controle, o torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, do Salvador. O Guardião 01 decolou aqui da praia próxima a Taboã. Estamos dando busca, uma pessoa foi salva, a outra veio a se afogar, a falecer. Estamos dando busca, procurando um corpo a baixa altura, 200 pés na escuta da rua. Estendi 200 pés na orla de Taboã, caso necessário se afastar da orla de Taboã ou cruzar o eixo da 17, reporta o Guardião 01. Proa da barra 500 pés, é, mantenha sobre as voos visuais e reporte para o cruzamento da final da 1-0. Postar o cruzamento da 1-0, Vitor Zero, solos 45, direita, solos 219. 219, direita, 250. Salvador, Guardião 01, final de Guarda Busca, aqui no momento. E retorno para Salvador quando autorizado. Estamos na vertical para o Itapuã. Guardião 01, está presente, autorizado para seguir final. Pátio Curé, reporta curta final. Reportará final para o Pátio Curé. O reportar a pisar no Guardião 01. Como tráfego 11 horas, Uno milhas, próxima ponta do Maitá, 510, Robson 44, mantendo a linha do litoral, aguardando autorização para cruzamento do eixo da final da 1-0. Tá certo, voo, 1-0-2. Um minuto para cruzamento final 1-0, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta mantém a 510, cruzado cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, tentou tráfego e passa agora a vertical do farol da barra em descida para 2.000 pés, Boeing da Gol. E a gente vai ter isso para essa interferência ao tráfego do Vitor Antônio. Muito saludo então, Vitor. Oi, Saldo. Está com o gosto autorizado, fica de novo. Não tem o tráfego reportado no setor, reporta fora do solo. Reportará fora do solo, até o negócio. Torre Salvador, Guardião 01 já ligou os eixos, sem interferir, já está na aproximação para o Pátio Grande. Guardião 01, no vento Salvador 1, no 70 graus, 05, precisando de pouso, a porta, solo controlado. Sim, informará, solo controlado. Fora do solo, já desloca o campo. Hotel meu gol eficiente, reporta 1 milha norte, cruzamento do campo. Prosseguir confirmando o litoral sul. Portará mais próximo para cruzamento, hotel no meu gol. Apenas confirmando, vai prosseguir litoral sul. Vai prosseguir pro sul, por enquanto, senhor. O sul foi Iguatemi, mas tá tudo fechado. É possível que vai retornar para a Inimar. Perfeito. É o hotel Magô? Hotel Magô, manter o setor norte aguardando para cruzamento do campo. Já frisado, já pousa na Enrimar. Vai encerrar o sobrevoo. Ciente, reporta solo controlado da Enrimar, hotel Magô. Reporta Arago. Pajão 01, considerando solo 5-0, corte de frequência. Autorizado pouso, pista no zero, meu turno 60 graus, ou no norte. Autorizado pouso, pista no zero, ou no 962. Papa Romeo Mike Sierra Golf, informação, fica bem. Papa Romeo Mike Sierra Golf, contato radar 61 milhas oeste de Salvador, Buena Pro Diamant, mantenha 1190. Nada ideal de descida. Mike Sierra Golf, confirma intenções, esposa 1107. Intenção é na... após o externo cancelar o instrumento, prosseguir para 17. E a gente mantém 1-0-0, aguarde para a descida, o Papa Romeo Mike Sierra Golf. Confirma já o visual nessa rota. Fazendo 110, afirmativo, aguarde lá em cima. Papa Romeo Mike Sierra Golf, desce para nível de voo 080. 080, Golf. Controle Victor Hotel Delta, mandando sobrevoo na cidade baixa, vai cobrando Serra Índia com Índia para pouso. Clientes, Papa Romeo Victor Hotel Delta, com a proa do Serra Índia com Índia, reporte visual com o campo para pouso. Controle visual com pouso, Victor Hotel Delta. Romeo Eco Índia, mantenha 060. Mantenha 060, Romeo Eco Índia. Autorizado, né? Mantém zero. Ali mantendo zero. Vou andar mal, mas cerrou, que tem 0-0. Ouro 962, solo 54, direita solo 1299. Direito 19, por 962. Bona 56, autorizado Ecolops, tendo 0, vento no 60 graus, no 0. Bono 556, decolagem 56, controle Salvador 20 decimal 8. 20 decimal 8. Gol, no 556. Bono 556, boa. Bono 556, contato radar na decolagem, suba via saída São Bono, transição Dóculo para nível de voo 360. Ok, via São Bono, transição Dóculo para 360. Bono 556. 956, fazendo um desvio aqui à direita numa formação, tá? Gente, voo no 556. Serra Golfo, atinge 080. Gente, mantém 080, mais que Serra Golfo, foi na Proa Diamante. Bora lá. Romeu Eco Índia, confirme a Proa Ideal por destino. Radial 310 no destino. Gente. Papa Romeu, meu Eco Índia, confirme já voado. Victor Mike Charlie na rota? Afirmativo, já vá no VNC. Confirma o estimado de pouso, o meu Eco Índia? Estima no Juno 530. Gente. Prossiga, Victor Hotel Delta. Frequência livre, Victor Hotel Delta. Salvador. Bom dia, Santa 3378, informação Quebec. Dan 3378, acendo identificação, dessa via chegada a Bombed 1, para nível de voo 050. Via Bombed 1, 050, Dan 3371. É possível voar a Duna ou Isap? Isso. 378, dessa via chegada a Bombed 1. Sim. Romeu Mike Serra Golf, desce para nível de voo 060. 060 Golf. Controle Salvador 1208. 208, boa tarde. Escolhe o 3745 para os 1500, não se escuta. Consulta 2000 pés, direto Leda. 2000 pés, direto Leda, sobe para 360, tá 3745. XR Golf, desça para 3.000 pés. Altimetria em Salvador, 1.0, 1.6. 3.016 Golf. 378, redução de velocidade 2.0. 229, 3.378. Controle de Salvador, Golf 1.556, pode voar por seguro? Aguarde, Golf 1.556. Bruno 556, chame Recife 2835, Altana 25, décima 1. 2835, 251, obrigado. Boa, 56. Chame 356, sem identificação, desse mantém uma centena, chegada Bom Médio 1. Controle, Salvador, bom dia, Altana 3436, centro da Quebec. 3436, sem identificação, desse mantém 1-1-0, chegada Bomed 1, que identifique. Identificou 1-1-0, Bomed 1, tá, 3436. Salvador, é o papapapá Mike do Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa, possível. Decolou de Serra Índia Quindy, destino é Serra Índia Quindy, Romeu 44.2 no POP, alocado 0115 no transponder. Está se deslocando reduzido com proa do seu aeródromo, intenção sobrevoo Itapuã. Sente Mike Vitor Alfa. 0-1-5, posição normal, 500 pés, último em Salvador, 1-0-6. Sobrevoa em Itapuã, correto? Afirmo, Itapuã. Pode confirmar as condições do setor? Parece que tem chuva se aproximando. Não aguarde um minuto, vou conferir junto à torre. O Mike Vitor Alfa. Não aguardo a informação e aguardando transferência. Reduzido, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, confirma a mensagem. Está reduzido o deslocamento, está aguardando informação e transferência para o Mike Vitor Alfa. XR Golf, livre LS X-Ray, cabeceira no zero, altímetro no zero no meio, desce para 2.000 pés, chama estabilizado no localizador. Desce para 2.000, livre LS, vai chamar estabilizado, Mike XR Golf. Na escuta, Mike Vitor Alfa. Para a coordenação de tráfego, chama agora a torre em 18, decimal 95. 1-1-8-9-5, agradece, Mike Vitor Alfa. O Mike Vitor Alfa. Copia. Como manter a velocidade até 5 milhas da cabeceira? Vai cair só um pouquinho. Decente. Serra com Índia. Francisco, botou pra cima. Agora, a 4, 5 milhas noroeste de Salvador. Isso está encerrado, mantém 060. Para informação de voo e alerta, monitora as frequências de Recife em 260 ou terra 288. 260, 288, Recife, grato, bom dia, bom trabalho. 208, boa, terra 9097. Bom dia, terra 9097, cruza 1500 na samba. 9097, contato radar da colagem, submontei um 340, posso cruzar 2000 pés direto Leda. 340, pós 2000 direto Leda, tá 3907. Será que ele pode confirmar após 2000 ou 4000 direto Leda, 9097? Pós 2000. 3000, grata. Controle da 3378, pode descer 2000, tem redução? 3378, desce e mantenha 3000 pés. 3000 pés, ajuste em Salvador 906. Redução de velocidade 1709. A seguir, tráfego à frente, Sirius 22 na aproximação a 1,4 milhas. Descendo até 3000 pés, o 3378, vai reduzir. Abrindo. 356, prossiga, descida para 050. 3436, desse mantém um 060. 060, tá, 3436. Tá, 3745, chame o centro Recife em 28, decimal 35, alterna 25, decimal 1. 1-2-2-3-5-2-5-1, outra 3745. Negócio, Golfinho Fome, acendo em código transponder 0230. Utilizando a ILS, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, compete aproximação ILS, construir cabeceira no 0, chame agora a Torre Salvador em 198 decimal 95. 1895 Golf. Confirmo, vai manter fora de Itapuã, prosseguindo lentamente para Pituaçu, vai aguardar transferência, Mike Litoral. Gente, Itapuã e após Pituaçu, gente, quarta canção. Reportará somente de Pituaçu, Mike Litoral. Vai, Salvador, bom dia, Golfo 790, ponto espera da 1-0, pronto. 790, bom dia, mantém o ponto de espera aguardando. O Mike Toroff confirmando o setor que vai prosseguir. É Pituaçu ou a princípio Pituaçu e após prosseguir para o lado da cidade? Vai manter o litoral sul e tem intenção de sobrevoar na paralela mais à frente, a altura do Imbuí, sem interferir. Está aguardando a passagem de formação meteorológica. Golfe, Capa Vista, cruza 1700, a intenção é cancelar no externo e prosseguir para 17. Serra Golf confirmando, solicita cancelamento da presente? Afirma! Serra Golf, Lone FR cancelada Zulu 1, reporte base pela direita 1-7. Golf cancelado e curvado. Gol 1-7-9-0, autorizado, linha decolope 1-0, vento 2-0-0 graus, 079. A linha decola no 0, gol 1-7-9-0. Litoral Sul, Mike Litoral. Litoral, controle 1-0-8. 208, está presente, agradece, Alfa. Chegada Bombed, 1, chame Nido, descida. Foi direto Bombed. Desce até 3000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0, 1-6, aguarda o final ILS. 7, 3026, Delay para Itapuã, já próximo a Pituaçu, Mike Litoral, vai mantendo a hora lá reduzida. 7, Martão Litoral, informe iniciando sobrevoo no Pituaçu, Mike Litoral. Informará, Mike Litoral. Oscar Wolf, uniforme. Prezado a bom médio 1, chame no interior de Cílios, em contato a 1050 milhas, sudoeste, Salvador. Sete, chama o centro Recife em 28 decimal 35, alterna 25 decimal 1. 2835, 2595, boa. Secundária 25 decimal 1. 251, grata. Plano 0 no 7. Decimal 1. Plano 3378. Plano 3378, compete aproximação em DF, chama 2 Salvador em 198 decimal 95. 2295, boa tarde. 0060, TAN 3436. 3436, desse mantém 3 mil pés. O altímetro em Salvador, 1-0 no 3. Legenda, 1-0 no meio altímetro. 3, TAN 3436. Correto, 3 mil pés em descida autorizado, altímetro no 0-6. A 1-6, perfeito, TAN 3436. Controle, eu vou 1790. Fora 2 mil pés, o altímetro permanece no 0-6, chama estabilizado. Controle Gol 1790. Pelo 790, contato radar de decolagem, submanter o nível de voo 370 C da PUCA. Sente, 3370, foi um desvio de 2 milhas à esquerda, então, não que você quer. Sente. Se mantém o 050. Vitor Alfa, me informa iniciando o sobrevoo no Parque Pituaçu. Está no através de Pituaçu, vai prosseguir pela orla reduzida, 30 nós, Mike Vitor Alfa. A gente vai iniciar o sobrevoo em Pituaçu, correto? Dá presente, vai continuar pela orla, o Mike Vitor Alfa, prosseguindo até a altura do aeroclube. Presidente, informe do aeroclube, Mike Vitor Alfa. Tomar aeroclube, Mike Vitor Alfa. Chinamé 356, complete aproximação em LF, Chinamé Torre Salvador em 198 decimal 95. Confirma? Chinamé 362. Controle 7, Mike Petrov. Desça para 2 mil pés, o altímetro em Salvador permanece no 0-6, IBLS, chama estabilizado no localizador. Aqui autorizado até 2 mil, ajuste no 0-6, está autorizado ILS, chamaremos estabilizado. TAN 3436. Três com medo, tráfego avistado, continua a aproximação, informarei pista livre. NH1 no 0 no 6, vento 200 graus, 079. Pista seca. Obrigado. 3378, solo 08, solo 20, decimal 9. 219, boa. 356 autorizado, pouso. Pista no 0, vento 200 graus, 079. Bono 790, Channel Centro Recife, as frequências 125.45, alternativa 126.85. 3436, complete a aproximação LS X-Ray, cabeceiro no 0, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado. Uma boa tarde, TAM 3436. Continua a aproximação, chuva sobre o último terço da pista. A estante está seca, formarei pista livre. Positivo, aguardando. TAM 3436. Vento 213, autorizado, decolar pista no 0, vento 170 graus e no 09. Autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus e 129. Ok, livre pouso, 910, TAM 3436. China 612 no 3, decolagem 22, controle 120, decimal 8. 360, posso cruzar 2 mil pés, mil direto lenda. Ativo, 360, posso cruzar 2 mil pés, direto lenda, 62. Controle Salvador, bom dia, eu sou Tatanco, Juliette, Sierra, Tanco. Juliette Sertano, mantenha-se em regras de voo visuais. Chame no ponto ideal de descida, Juliette Sertano. O Sertano, 43 agora, já me dá o descida. Correto. Desça para a altitude de 2.500 pés, o altímetro em Salvador, 906. Livre para 2.500, 906, Juliette Sertano. Salvador, Fone, ativo 0070. Oscar, desça e mantenha. Desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador no 0 no meio, livre final LS X-Ray, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. Chamada estabilizada no localizador, descendo para 2.000 pés, 1.016. 4463, autorizado, ele é manter o estilo 0. Mantém 1-0, 4-0. Tango, vou direto até asa. Vamos para asa, bravo, vou passar a asa. Estado Guatemi vai manter o setor Mike Vitoral. Pede Mike Vitoral que informe livrando este setor. Formará o lugar, Mike Vitoral. Quatro esmeras, são os 24, direita, só os 219. Direita, 219, obrigado, bom dia. Vai manter posição alinhada. Foi aportado pelo fiscal de pátio um cachorro na cabeceira 28. Tem posição agora. Revisão da pista. Prepare e espera em cima.